respirar orvalho ainda, que eu puxei da cama bem cedo pra molhar os pés no pasto úmido. Pra molhar os pés no pasto úmido, pra seguir na trilha dos currais, o cheiro dos bichos no vento, o cheiro da terra na manhã dos animais, pela trilha fora, pelo mato adentro. Eu ia pelo mato, me arranhando o peito, colhendo umas coisas pra eu poder levar pra minha casa. A roça de algodão, os moleques correndo, meu bodoque peão, o riacho ali logo, um fruto temporão e um ar de lá. Foi pra respirar orvalho ainda, que eu puxei da cama bem cedo, pra molhar os pés no pasto úmido. Pra molhar os pés no pasto úmido, pra seguir na trilha dos currais, o cheiro dos bichos no vento, o cheiro da terra na manhã dos animais, pela trilha fora, pelo mato adentro. Eu ia pelo mato, me arranhando o peito, colhendo umas coisas pra eu poder levar pra minha casa. A roça de algodão, os moleques correndo, bodoque e peão, o riacho ali logo, um fruto temporão e um ar de coisas pra eu poder levar pra minha casa. A roça de algodão, os moleques correndo, bodoque e peão, o riacho ali logo, um fruto tem.